Paquelo 3, Pátio 1, poderia confirmar a posição? Portão 01. 01, obrigado. Oito no da web, decolada 04198, o controle, bom voo. Obrigado, tá lá. O exército brasileiro pronto? Tá pronto. Afirmativo, autorizado a linha decolar pista 10, tentando extrair a turbulência do Bang da Gol, corrigindo, o Bang da web jet que decolou à frente. O vento 140, 1.40 graus com 09 nós. Exército brasileiro 4008. Sente o tráfego livre, a linha decolar 4008. Pós 2000, direita da El. Gol no 8-8-8, estou indo no 8-6-12. 8-6, até já, obrigado. Então, Estamador, bom dia, gol no 8-8-8, estabilizado, vai passar o Índia Serra em 3 milhas e meia, baixo também. Gol no 8-8-8, só passando o Serra. Calma. Torre Salvador, exército 400, tá livre, chama o controle. Afirmativo, prossegue com o controle exército 4008, 119.8, bom voo. 119.8, grato, confere, bom trabalho. Controle Salvador, exército 04008. Exército 4008, prossegue corredor forte no meu pé, aguardando para ascensão. Peço que venha de novo pro 4008. Peço que venha novamente em virtude de falha com. Gente, prossiga corredor forte, 1 no mil pés, aguardando para ascensão. Ok, corredor forte, mil pés para ascensão, 4008. American 980 clear to Salvador Recife, flight level 390 via Upper Whiskey 58. Departure runway 10. Left turn, Tuca, departure, Aracaju transition, control 119.8, Skok 5172. Externo baixo travado, pista vista, gol no 888. 285, sim, a gente continua a aproximação. Continua. Não entendido. Confirme a proa ideal da presente para o destino. Em virtude das condições meteorológicas, o 400 solicita prosseguir até mais à frente, depois toma a proa 351. Ok, ciente. Controle ao Exército 4008. Prossiga. A fim de levar o tráfego do controle, ele tem condições de tomar a proa 351 da presente. Você está autorizado direto destino, mantendo ainda no meu pé e está guardando para ascensão. Sente, guardando para ascensão, proa direto a partir de agora, 4008. Que bem, acionamento? Total 991, está livre, chame caca. No Recife, em 133, decimal 25. 3325, tenha um bom final de semana. American 980, clear to flight level 330. Gol no 888 no salão 12, direita 121, décimo horário. Direita 1219, gol no 888. Exército 4008, salive ascensão a nível de voo 045, quando possível, seu estimado para pouso. Estima pouso aos 1-4-0, devido a condições meteorológicas, mantendo o momento 1000 pés e assim que puder vai acender ao 045, 4008. Sente, reporte para ascensão. Reportará 4008. 288, Micron. 1-888, táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reportará antes daquilo, 1-888. Tá aqui no Gol no 888. Mantenha a posição, Gol no 888. Mantenha a posição, Gol no 888. Paulo Salvador, total 9919 para o táxi com 5 a bordo, 3h30. Alternamos Natal. Total 9919, ataque autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera do 90, chama torre, 118, seção 6, altímetro 9014. Afirmativo autorizado, Juliette Alfa, torre 18-6, com 1014, é o total 9919. 1888, observando o táxi do Boeing da Total, ingressa na Aquilo, pátio 3, após pátio 1, portão 03. Aqui no pátio 3, após pátio 1, portão 03, vou 1888. Confirmando o gol, é o portão 03. 03, gol no 888. Próximo ponto de espera da 90, está pronto, total 9919. Total autorizado, aliás, decolar, o vento 150 graus, 612 nós. Vai, aliás, decolando a pista 90, total 9919. Solo Salvador, bom dia, o plano 3621. 720 quilos, está no 1-0. Coordenar com os tráficos locais, Se necessitar atenção, chame novamente o controle. Decolo no zero direito, Israel de Leda Bidev. Controle 119, destino 8, zona 5403. Autorizado 360, via Uber 50, decolada 10, saída da EL, Leda, após Leda Bidev, 198, controle 5403, no transponder, posição 3621. Então 3621, chama para o estacionamento. Vai botar para o estacionamento 3621. Salvador, trip 54114, prestarei. Muito bom dia. Trip 54114, bom dia. Senhor de identificação, autorizada a chegada à Mari. No ideal de descida, são 050. No ideal de descida no momento, então autorizado 050, isso? Afirmativo. Descendo para o 050. Tá livre, chame táxi, 93. Vai lá pro táxi, 93. Os 22, 198, bom. 198, total 99, 11. Permitiu, o companheiro 02 é Garcia também? Radar total 999. Chanel 63 no 1. 63 no 1, informação Lima, autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Operwish 50. Decolo no 0, direita, Tael Leda Bidev, controle 119, décima 8, zona 5144. Autorizado 360, Operwish 50. Israel Leda Diné, após decolagem curva direita, controle 19.8, transponder 5144, hoje é 63 no 1. 63 no 1, chama para o estacionamento. Chamaremos. Apenas confirmando hoje é 63 no 1, a possibilidade de Operwish 58, esse horário? Não, negativo, Operwish 50. Guarulhos agora mudou as notas, não aceita mais Operwish 58. Ah, ok, obrigado. táxi, voo 193 com 141 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alternando galeão. Autorizado à direita, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no noite, decimal meia dúzia, altímetro 10 no 4. Via Índia e Alfa, para o ponto de espera, uma torre 286, alistado 614, voo 193, obrigado. Torre, o voo 193, a ponto de espera, cabeceira 10, pronto. Está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 10, 14, reportará estabilizado, 354, 14. Eita, da Euleda Bridge, Bridge Uppers 16. Controle 119, décima 8, aciona 5401. Autorizado, decola da 10, curva direita, saída Bridge, Leida, uniforme Zulu 16, controle 198, transponder 5401, é o gol no 397. Gol no 397, saída da El, Leida, Bridge. Copiou a saída da El, Leida, Bridge. É, só confirma, não estou recebendo o assista no ar normal? Confirme. É, o gol no 397 não recebeu o ATIS aqui, agora, tá no ar o ATIS? 12775, a frequência do ATIS, tem como confirmar? Afirmativo, tá nessa frequência aqui, não tá multa. Tá bom, nós vamos testar. A pista é 10, né? E eu poderia confirmar o ajuste? A pista é 10, tá visual, ajuste 10 no 4, temperatura 30. Tá, sente o vento? Vento 120 graus 059. Paciente, agradece aí o gol 1397. Solo Salvador, tanto 3621 para posicionamento no 10. 3621 10, está livre, chame táxi. Autorizado, vai botar táxi no 3621. Solo, gol 983. 119.8, X31, gol 93. 93. Controle Salvador, gol 1983, cruza 3000, Sahel, Lidev. Gol 1983, contato radar, gol 360, saída da El. 360, ascensão, saída da El. Tá 9919, chame Recife, 125, decimal 45. 125, 45, total. Controle Salvador, bom dia, Papa Papa, Vita, Vita, Vita, em descida cruza 205 para o 1950. Vitor, Vitor, Vitor, bom dia, aciona identificação, da presente 8ª para a chegada Mari, descendo para 3.000 pés, o que negar no 04. Direto TAP, 3.000 pés, 1014, Vitor, Vitor. Salvador, bom dia, gol 260, descida para o 160, com informação aqui. Gol 260, bom dia, sendo identificação, autorizada a chegada Mari, descer para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 4.